boca da farinha, meu gostoso tacacá. Todas as coisas apreciadas como meu querido Pará. A mandioca da farinha, meu gostoso tacacá. Todas as coisas apreciadas como meu querido Pará. Já trabalhei, não deixo de trabalhar. Já trabalhei, não deixo de trabalhar. Já plantei o meu roçado, eu não posso mais deixar. Já plantei o meu roçado, eu não posso mais deixar. Vou tirar a tapioca, vou tirar o tucupi, pra comer o peixe gostoso, que é o peixe tambaqui. Vou tirar a tapioca, vou tirar o tucupi, pra comer o peixe gostoso, que é o peixe jaraqui. Já trabalhei, não deixo de trabalhar. Já trabalhei, não deixo de trabalhar. Já plantei o meu roçado, eu não posso mais deixar. Já plantei o meu roçado, eu não posso mais deixar.